renascidos para a luz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5 2.14,15. Se você serve a Deus e está no caminho da fé, eu preciso te dar uma notícia. O ego do ser humano, o Deus de si mesmo, é um demônio que vem instalado na psique humana desde o nascimento, e ele precisa ser expulso e destruído. Isto será um processo de trabalho do Espírito Santo que exige paciência, perseverança no combate da fé e tempo. É um dos processos fundamentais no desenvolvimento da nova vida que Deus faz nascer em você através de Cristo. É a crucificação do velho homem e o despojar da velha natureza de pecado que todos nós herdamos dos nossos pais desde Adão. Não estou dizendo que você nunca mais irá pecar enquanto na terra. É um processo doloroso, mas debaixo da operação do poder, graça e proteção de Deus. A salvação deve ser operada na vida do cristão. E este é um dos processos que ele tem que vencer, morrer no que diz respeito a si mesmo para passar a viver para Deus, que é onde se encontra a vida em abundância prometida por Cristo. Por isto o Senhor nos disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. E também, porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Versículo 24. Isto faz parte do processo de renascimento que Deus opera na vida do cristão, pois no mesmo foi gerada uma nova vida, eterna e de semente incorruptível. Será a luta da nova vida contra a velha vida, do espírito contra a carne. Mas você tem a firme promessa de que se permanecer fiel, você será transformado em mais do que vencedor. E esta nova vida, sobrenatural e que tem participação da própria natureza de Deus, precisa se desenvolver e progredir para começar a tomar toda a plenitude da existência de quem a recebe, para que a presença de Deus chegue a tomar e encher inteiramente de vida divina a totalidade interior e exterior de quem foi transformado pela fé exercida sobre a palavra da verdade, lutando o bom combate da fé na promessa da vitória já desde o tempo presente, e sustentando a esperança da vida eterna, que é desde a regeneração e renascimento espiritual que é gerado desde o presente até a incorruptível ressurreição corporal futura para a entrada permanente e triunfante no reino de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com